Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 1 de julho de 2012, e estamos já a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu Nota 7. Hoje vamos ficar com o Fausto Papetti, e um tema que é bem conhecido de todos nós, sobretudo de quem aprecia música instrumental. O tema chama-se Petit Frère, e a interpretação de Fausto Papetti será facilmente reconhecida. Ele é um dos grandes nomes da música instrumental de todos os tempos. Vamos também ficar com uma outra música que nos leva a um mundo diferente. A um mundo bastante diferente até, mas que ainda assim é um mundo que vale a pena visitar. Bubble Bookies. Vamos trazer Bubbles and the Stingers. São as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição de hoje do nosso Nota 7 para 1 de julho de 2012. Thank you. mais música para ouvir então a partir de agora com os More Chibam, Coming Down Gently. É como se chama a próxima música que vamos ouvir nesta edição do nosso dataset. Vamos ainda ficar também com uma outra música de um nome que também nos é familiar. É verdade, um nome que certamente os ouvintes já conhecerão, porque, aliás, até creio que já terá passado com algumas, enfim, com alguma frequência aqui no nosso programa, no nosso dataset, e não só, nos tempos em que haviam outros programas de música instrumental. É verdade. E nós então vamos ficar com mais um artista, dizia eu, depois de ficarmos com os More Chibam, Coming Down Gently, vamos ficar também com os Space. O tema chama-se Secret Dreams e é a quarta música de hoje do nosso dataset. Daqui a pouco vamos fechar a nossa edição com mais dois temas de dois nomes que também certamente conhecem. Um, mais até da canção cantada do que da canção instrumentalizada, mas aqui também a surpreender-nos. Para já, os More Chibam com Coming Down Gently. E aqui estamos, depois destes dois temas, ou seja, depois de ficarmos com os Morshiba, Coming Down Gently, e também The Secret Dreams dos Space. Vamos agora fechar as portas com o Sync, St. Anne's and the Burning Cranes, é como se chama a música que estamos a escutar. Para fechar, vamos ficar com String Alone, a música dos Wells, que vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Daqui a pouco não perca mais uma edição do Top Portugal para conferir então na sua ou no seu canal do Agente na Web. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima tarde, um forte abraço e até ao próximo sábado. Thank you.